1, 2, 3. Who is this guy with the black Stratocaster? The video now. Quem é esse camarada aqui da guitarra preta aqui? The black guitar with purple t-shirt, camisa lilás aqui. My keys, sumo. Thank you. Quem tá cantando aí é o Hammer On, da Holanda. É esse rapaz aqui de camisa lilás aqui. Tá criando na hora esse sonho. Eric, da Holanda. Bem-vindo à Bahia, Eric. I saw your face, Neil. I saw your face. Ich habe deine deine Fresse gesehen. Ich habe deine Fresse gesehen, Alter. Das sagt man Face in Deutsch. Ich habe deine Fresse gesehen heute Abend, ne, Alter. Gesicht. O rosto do Neo aqui faz tempo, eu acho que nunca vi. E aí, meu querido? Nein, das ist gar nicht Gesicht, das ist eine Fresse, ne? Should we crank up the BPM, Javas? Alter. Ich kann 15 Minuten deutsche German. Dialoge. Benji. That was not too shabby. Should we crank up the BPM? Aber? Ça va. No problem. German. In Nederland. Yeah, Brazilian beat. Oh, you're right, Bernd. You are 100% correct, Bernd. Thank you for that. Allez! Brazil! Allez, come on! Hey, Eric, hammer on. Very nice improvisation, many thanks. First time I see you. Very nice to see you. Muito legal de ver aqui o Hammer On. Tocava muito com ele na pandemia. Primeira vez que eu vejo aqui. Ele é où? E tu te caches où? Thank you.

Thank you. Everywhere you go. Question mark? Thank you. tô tentando identificar aqui. Tentando identificar quem é. Se eu tivesse uma parada aqui no canto direito aqui. Cara, tá numa vibe massa aqui. Claro. Ah, Enjoy. Hello, Enjoy. Nice vibe, bro. With your friend. Are you in London? Welcome to Salvador. Aqui pessoal, estamos com o Seb da Holanda. Na ordem aqui do vídeo, Seb, o Neil de Berlim. Too loud, Pete, sorry. Agora o Enjoy tá com um amigo aí. I feel the audio, what can I say? yeah. Really cool, Enjoy. Yeah, we are recording this in Nimbot.com. When you play in Nimbot, quando você toca no Nimbot.com, ele grava automaticamente. Yeah, now you muted your audio. But a gente descobriu aqui esse camarada aqui que tá dançando freneticamente aqui em Londres, eu acho, pelo IP dele aqui no mapa. Se ele estiver usando VPN, ele deve estar em Londres. O cara tá super instigado aqui, né? You are playing só shape, Rio Vermelho, Salvador. Welcome to só shape. Back down. Da da da.